E cada reencontro, uma história pra guardar, um susto no peito, novidades pra contar. Com você me sinto livre e leve, preso. O nosso amor não segue o padrão, nossa vida não tem roteiro. É mais fácil levar o verão do que te arrancar do meu peito. Não tem jeito não. Se vê por aí, não pense que eu vou sumir. Aí que você se engana. Não existe despedida pra quem ama. Oh, e foi bom te ver aqui. A gente se vê por aí. Não pense que eu vou sumir. Aí que você se engana. Não existe despedida pra quem ama. Não segue o padrão, nossa vida não tem roteiro. É mais fácil levar no verão do que te arrancar do meu peito. Não tem jeito não, oh não. Foi bom te ver aqui, a gente se vê por aí. Não pense que eu vou sumir, aí que você se engana. Não existe despedida pra quem ama. Se engana, não existe despedida pra quem ama. Muito obrigado, Rio de Janeiro. Obrigado pela noite incrível que vocês nos proporcionaram. Obrigado, Rio de Janeiro. Obrigado do fundo do coração. Muito obrigado, gente. E foi bom te ver aqui. A gente se vê por aí. Você se engana, não existe despedida pra quem ama. Valeu, Rio de Janeiro! Deus abençoe vocês, obrigado, gente!